voces lesbianas, recuperando las calles, pláticas callejeras en Radio Humedales. Montevidéu, hoje é dia 16 de novembro de 2017. A gente está aqui numas jornadas continentais pela democracia e contra o neoliberalismo. Vão ser 3 dias de atividades de vários povos da América Latina em contra o neoliberalismo. E se bem tem coisas muito interessantes, a gente como lésbica já percebeu que tem que participar até algum momento, mas por outro lado a gente tem que armar os nossos próprios espaços. Então a gente aproveita agora para fazer uma entrevista com a companheira Fernanda, que é do coletivo Luana Barbosa de Mulheres Negras. Mulheres negras, lésbicas, bissexuais e indígenas. Indígenas também? Sim. Ah, massa. Então, compa, se a gente, essa entrevista vai sair por uma cápsula de rádio que a gente tem que chama Pláticas Callejeras, e é só de entrevistas a lésbicas, sapatonas, ativistas da América Latina. Então, você pode contar pra gente um pouco, bom, primeiro o seu trampo, o que você faz, e também qual é o que vocês fazem como coletiva também? Eu sou estudante de serviço social, né? Faço estágio na área, trabalho com população em situação de rua, no centro de São Paulo. A nossa coletiva, ela surge na caminhada lésbica de 2016, né? Em primeiro momento a gente era um grupo de trabalho negro dentro da caminhada de lésbicas e bissexuais. E aí, conforme foi se dando a construção, a gente entendeu que era um lugar que não era representativo para as mulheres negras e indígenas, e principalmente periféricas, né? E a gente resolveu então se organizar entre nós mulheres pretas. E aí calhou de, nesse momento, vir, né, o assassinato da Luana Barbosa, que foi morta por 3 policiais, né, a pancadas, morreu na frente do filho. E isso mexeu muito com a gente, porque era a nossa história, muito parecido com o que a gente já viveu na vida, assim. E eu sou mãe, sou preta, me coloquei no lugar da Luana, as meninas também, aí a coletiva surgiu, a coletiva Luana Barbosa. E isso foi em que ano, perdão? 2016. Isso, abril, março de 2016. Aliás, em abril de 2016, dia 13, a gente decidiu formar a coletiva, que foi no dia que a Luana faleceu, que a gente fez um grande ato em São Paulo, né? Esse GT Preto da Caminhada fez um grande ato, chamando Luana presente. E aí, nesse dia, a gente decidiu fazer a coletiva Luana Barbosa. E é interessante isso que você disse, porque eu acho que cada vez mais as companheiras negras e indígenas se dão conta de que, de repente, nos espaços que não são exclusivos de mulher, em primeiro lugar de mulheres, depois de mulheres negras e indígenas, é muito difícil dar esse trabalho. Então eu queria perguntar também um pouco se é a primeira vez que você se organiza num espaço exclusivo de mulheres negras e indígenas, e se sim, como você sente essa diferença? Em que coisas básicas do dia a dia e da militância, e de como se dá a divisão de trabalhos, como que... Eu já me organizava antes, mas era um coletivo negro de homens e mulheres, né? Um coletivo de mulheres negras, lésbicas, bissexuais, indígenas, é a primeira vez. E, mano, é total diferente de se organizar num grupo misto, né? Porque a gente, muitas das vezes, sai como mão de obra, assim, né? Dos militantes. Como mão de obra e nunca como representatividade, né, do movimento. E aí, conforme se dá a construção de caminhada lésbica, do dia 29, da própria parada LGBT, a gente não se sentiu representado em nenhum momento, né, e tá com essas mulheres a falar de nós, pra nós, com nós, né, tipo, as nossas vivências práticas são muito parecidas, a nossa situação de classe também é muito parecida, né, tipo, as mulheres que eu me organizo hoje, não só do coletivo Barbosa, mas de outros coletivos negros, são mulheres periféricas, isso dá muita diferença, assim, na hora de se organizar. Claro. E quais são as atividades que vocês já fizeram por aqui, ou até agora, ou o que vocês pretendem continuar fazendo? Então, a coletiva Luana Barbosa faz diversas atividades, né? Dentre elas, rodas de conversa sobre a lesbianidade negra, sobre relações interraciais, sobre maternidade. A nossa coletiva foi a primeira coletiva a trazer para a caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais o movimento de creche, né? Que era um movimento que as quilombolas faziam antes, as indígenas também fazem até hoje, e na região urbana zona central e periférica, a gente não tinha nenhuma atividade que contemplasse as mulheres que fossem mães, né? Tipo, mulheres lésbicas ou não. Então a gente vem aí, tipo, trazendo esse movimento de creche, muito importante pra gente, porque a gente tem duas mulheres na coletiva que são mães, e essas mulheres reclamavam de que, tipo, mano, eu não consigo participar de nenhuma atividade, porque meu filho sempre tá junto e ele chama minha atenção, ele quer minha presença e tal. E com creche o rolê seria muito mais fácil. Essa é uma das questões, uma das coisas que a gente faz. É, tem também as aulas de defesa pessoal, que a gente faz uma vez por mês, com uma companheira que não é da coletiva, mas ela vem dar as aulas. A gente faz também um trabalho com mulheres sobre redução de danos, né, entre mulheres lésbicas e bissexuais, que a gente tem percebido que o uso de álcool e outras drogas entre nós, mulheres lésbicas, tem aumentado muito. E muito disso é por conta de, tipo, da família meter o pé na bunda quando a pessoa se assume enquanto uma mulher lésbica, né? Dela se sentir abandonada, sofrer lesbofobia, e o álcool e outras drogas é uma saída, né, pra aquela dor que fica ali. E a gente tem conversado bastante sobre isso, como que é o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Isso é uma coisa. Deixa eu ver o que mais. As articulações também nos movimentos, tanto da periferia, junto com as meninas do Fala Guerreira, do Coletivo Audácia, quanto em outros espaços, né, com a Marcha das Mulheres Negras, e até com as próprias meninas do Brejo. Acho que a gente sempre troca, assim, algumas atividades, né? Vai rolar uma feira anarquista agora das meninas do Brejo, e a gente tá convidado pra participar e tal. Senale, a gente começou a construir o ano passado, né? Tem várias críticas a essa atividade. Mas tá bom, tá bom. A gente começou a construir ele. E eu acho que é isso também. A gente criou agora em 13 de abril, lançamos o documentário Sou a Próxima, né? Que é um documentário que vai trazer a lesbofobia como foco, né? Dando voz às mulheres que já morreram ou que foram agredidas, tipo Luana Barbosa, Brenda Lemos, Catiane Campos, entre outras, que a gente traz no nosso documentário. Acho que é isso. E também uma pergunta, porque essa entrevista vai sair principalmente numa rádio latino-americana, mas que escutam principalmente companheiras do Chile. Então, se você pudesse dar um pouco a sua opinião sobre como você vê o movimento de lésbicas no Brasil agora, porque eu pelo menos vejo que tem companheiras como vocês, as do Brejo, na Bahia, tem muita gente fazendo muita coisa interessante, mas esse é um momento que no Brasil, o movimento social como um todo, a minha leitura é que ou está sofrendo as consequências da cooptação pelo governo do PT, que é o que a gente vê, por exemplo, nesse encontro, ou está completamente desarticulado porque, enfim, porque desaprendemos a ser oposição ao governo, né? Então, um pouco saber qual é a sua opinião, se você acha que, claro, como tem gente ativa, sempre tem uma saída. Se a gente não achasse que tem uma saída, a gente não faria nada. Mas um pouco compartilhar com as companheiras de um território que não tem nem ideia do que está acontecendo no Brasil agora, como você vê o movimento especificamente de lésbicas no Brasil ou em São Paulo? Eu acho que a gente... São Paulo e Brasil tomou um formato muito, assim, institucional. Tipo, movimento de mulheres lésbicas, LBL, não sei o quê, né? Núcleo da Marcha Mundial das Mulheres, né? Eu acho que as mulheres lésbicas não estão desarticuladas. Eu acho que elas estão se organizando agora autonomamente. O movimento de mulheres lésbicas na Quebrada, na periferia de São Paulo, ele é muito pesado, ele é muito forte. Principalmente no que se diz respeito à cultura, né? As mulheres lésbicas estão, assim, ocupando espaço na cultura que a gente não tinha antes, né? Nos slams, nos saraus, fazendo as nossas letras, as nossas demandas, as nossas rimas, coisa que não existia antes. Então o movimento negro lésbico tá articulado, sim, mas mais no rolê, assim, da cultura. Eu acho que por conta, né, dessa diversidade de opiniões políticas, meio que dá uma estremecida, porque a gente tem lésbicas de esquerda, né, comunistas, lésbicas governistas, e tem as lésbicas anarquistas, que não querem estar no meio, mas que não compactou com várias coisas, né? Então acho que esse movimento dá uma rachada. Mas acho que as lésbicas são organizadas, sim, muito mais do que as mulheres que não são organizadas, tá ligado? Acho que as lésbicas são na linha de frente, assim, tipo, mano, dando a cara pra bater, na linha de frente com a polícia, tá ligado? Com a galera da rua, né? A coletiva Luana Barbosa faz um maior trabalho da hora com a galera da rua, em situação de rua, sabe? Coisas que os movimentos feministas, que não são de sapatão, mano, tem uma resistência, sabe? Tem uma resistência de estar em certos lugares, né? A gente sabe que tem companheiras que moram na rua que são sapatão, mas estão com homens pelo simples fato de segurança, né? Tipo assim, ou eu estou com um homem ou eu vou ser estuprada. Então não tem escolha, a gente traz essa discussão pra rua também. E tem sido muito bacana. acho que é isso. Isso. Tá bom, companheira. Muito obrigada. Queria pedir também para você dizer pra gente como é, quais são os. Se a coletiva tem algum blog ou página no Facebook para as meninas estarem atentas. É, a coletiva tem duas páginas. Tem a página da coletiva Luana Barbosa, né? E ali a gente recebe, a gente posta todos os dias questões de lesbofobia, de lesbocídio, outras coisas boas também, né? Notícias boas, não de é sapatão. Só desgraça. Não é só desgraça, sapatão, mano, é resistência. Também é delícia. Então a gente divulga muita coisa. E tem uma outra página chamada Sarrada no Brejo, que é uma festa que a coletiva Luana Barbosa organiza, que é só de mulheres lésbicas e bissexuais, que tem representação preta, representação gorda, que é muito importante também. A coletiva, inclusive, discute essa questão de gordofobia, que é importante. É, acho que é isso. Acho que essas duas páginas, Sarrada no Brejo e Coletivo Luana Barbosa. As duas no Facebook. Facebook. Tá bom. E o último, se você tem algum salve para mandar para as companheiras da América Latina desde aqui. Acho que dizer que elas são inspiração, né? Acho que o movimento lésbico para fora do Brasil, Chile, Bolívia, até México, acho que ele é muito mais potente. Não que o nosso não seja, mas as meninas estavam sempre lá, né? Dando a cara para bater, tal, lutando contra esse sistema. Acho que mandar um salve, obrigado por inspirar a gente e que a gente possa construir coisas juntas, né? Tipo, de repente, um encontro de sapatão. Né? É, intercontinental, latino-americano. Acho que é isso. Massa, obrigada, companheira. Imagina, obrigada. Mujeres, voces, lesbianas, recuperando las calles, pláticas callejeras, en Radio Humedales.